Para gato zoom, para gato zoom, para gato zoom, para gato zoom, para gato zoom. Um especial, obra e o pensamento de Plínio Marcos. Nunca conheci que tivesse levado porrada. Programa Paracatu Zoom, de volta, especial, falando de Plínio Marcos. Muito bom. O que fala quando é meio-dia? Muito bom, talvez meio-dia? Então, muito bom meio-dia para todo mundo, almoço, meio-dia e 20, né? Programa volta, então, hoje com entrevista do Wilson Moreira Júnior, que está falando com o Oswaldo Mendes, que foi um dos caras que escreveram sobre o Plínio, né? Um livro maravilhoso, foi lançado aqui em São Carlos. E também o Carlos Pinto, lá de Secretário de Cultura de Santos, que ajudou muito a gente a fazer este programa especial. Estes programas especiais, né? E depois a gente vai ouvir, inacreditavelmente, eu vou citar o nome dela, né? Os contos fonográficos com a Ana Sakadauskas. Ana Sakadauskas, com uma voz maravilhosa, junto com o Fernando Cruz, gravaram 4 contos fonográficos, né, durante esse nosso trabalho, que aliás ficou muito legal. E depois o Lucas entra com as entrevistas dele, não com as entrevistas, não, com as colaborações deles e com as intervenções. Está fazendo, segundo o Marcos, Nas Quebradas do Mundaréu, que é um CD, fala de samba e tudo mais e tal. Aí encerramos, né, esse ciclo, que provavelmente produziu aí muita gente fazendo pesquisa, etc. e tal. Etc. e tal, quando você não tem absolutamente nada para falar, aí você diz assim, etc. e tal, né? Bom, e aí, então, por último, aí eu faço uma entrevista com Danilo Alencar, que é o presidente da Federação Goianiense de Teatro, e que também foi um dos caras que foi responsável por montar a Balada de um Palhaço, né, do Plínio, e vai falar aí com vocês, encerrando então esse nosso segundo ciclo que teve a obra e o pensamento de Plínio Marcos. Muito obrigado por vocês terem ouvido a gente, enfim. Mas depois ainda vamos fazer um encerramento. Vamos lá. Paracatu. No início da década de 70, Plínio Marcos, juntamente com artistas sambistas e intelectuais, montaram a banda Bandalho para participar e promover o samba paulistano, de blocos e bandas de rua. Para divulgar esse trabalho, ele deu uma entrevista para o jornalismo da TV Cultura, que ouviremos agora. Essa gravação pertence ao Museu da Imagem e do Som da Secretaria Municipal de Cultura de Santos, uma das apoiadoras desse ciclo. Paracatu. Na última hora, a ideia da banda Bandalha. Imediatamente todo mundo achou bacana. O Alexandre Porro, que estava na surdina formando uma banda da freguesia do Ó, resolveu fundir com a gente, fundimos com ele. Gibaum fez uma cascata, o pessoal todo de jornal, de todos os jornais, por exemplo, no diário o Lorde Ave Noturna, o tal de Arley Pereira, no Notícias Popular o Moraci Duval, Lorde Tristonho, no Estadão o Adonis, Lorde Pé de Cama, e todo mundo por aí. No Canal 2, a Ete Freire estava gravando lá e ela arranhando o bloco, incrementou. No Canal 4, lá o Barbeiro incrementou. No Canal 7, o Buru e o Zé Luiz Pinho, Lorde Pelado, incrementaram. E daí virou essa cascata toda que você está vendo aí. Mas você não acha que em São Paulo o Carnaval é mais uma festa de núcleos esparsos e sem muita possibilidade de unificação? Você vê, pois um dos melhores carnavais do Brasil é o Carnaval da Vila Esperança, né? Mas esse ano nós resolvemos botar um pré-carnavalesco na rua. Então você vai ver que a banda Bandalha vai sair por aí derretendo e vai começar, daí pra frente, vai começar a aparecer banda em todos os bairros, essas coisas todas, e o paulista vai voltar a brincar na rua. Como dizia meu amigo Lorde Pica-Pau, Walter Silva, ele tem a esperança que a gente esteja vivendo um momento histórico do Carnaval de Rua de São Paulo. Desde o Vinícius de Moraes disse, num momento de pouca inspiração, que São Paulo era o túmulo do samba. Não é verdade. Não é verdade, não. E o próprio Martinho da Vila andou por aqui, esteve nas escolas de samba cantando, e ele ficou impressionado com o movimento de samba em São Paulo. Agora, tendo tanta gente boa assim, como é que você explica que o Carnaval de São Paulo nunca tenha adquirido a mesma expressão que o Carnaval Carioca? Nunca teve. Bom, carioca a gente não se compara ao carnaval carioca, né? Malandro, vamos devagar com esse andor. Nós estamos começando aqui. Agora, precisa isto. A imprensa da nossa terra descobrir a nossa terra.

e que lutam pela sobrevivência, na navalha na carne, quer dizer, a relação num muquifo, né, de prostituição, a prostituta Neuza Sueli com o seu cafetão e a boneca que cuida do muquifo, né? Esses personagens nunca tiveram acesso ao teatro, ao palco. Então o Plínio deu voz àqueles que nunca tiveram voz, aos marginalizados mesmo, né? Eu não gosto de chamar excluídos, não, mas marginalizados, aqueles que são colocados à margem, aqueles pelos quais a gente passa na rua e sequer olha, né? Sequer nota a presença deles. Então o Plínio, a importância dele foi fazer com que o teatro e a sociedade e o país voltasse o seu olhar para esses personagens que são abandonados, que são deixados, largados à própria sorte. E com uma escrita muito forte, uma escrita muito virulenta, quer dizer, o Plínio, ficou muita gente fala, o Plínio é aquele que escrevia palavrão, quem não conhece. O Plínio, são pouquíssimos os palavrões nas peças do Plínio. É muito curioso isso, porque ficou essa marca, né? Do palavrão. O Plínio usa muito pouco palavrão. Usa sim, na linguagem desses personagens, é uma linguagem forte, é uma linguagem que não tem rebuscamento, né? Não é uma linguagem sofisticada, não tem glamour nenhum. É uma linguagem das quebradas do mundaréu, como dizia o Plínio. Mas palavrão, o Plínio não tinha palavrão. Ele usava os palavrões que ele usa, são adequados e na hora certa, e muito poucos, pouquíssimos, né? Então, essa é a força do Plínio, de colocar em cena personagens tão fortes quanto esses que eu mencionei. Isso teve um preço alto, né? Porque, pelo que a gente lê no seu livro, ele foi perseguido pelos órgãos de censura do Estado durante a carreira dele praticamente toda. Ah, né? toda. Desde o lançamento de Barrela até um pouco antes de sua morte, com aquela proibição em Santos do Teatro Municipal do... O Plínio sempre tinha, ele provocava no naqueles que acham que está tudo muito bem na sociedade, que estamos vivendo no melhor dos mundos, uma certa repulsa ao Plínio, porque o Plínio botava o dedo na ferida. O Plínio não amaciava, né, na análise da sociedade brasileira. Ele era, como ele dizia, um repórter de um tempo mau. Ele era repórter do tempo que ele viveu. Então ele colocava em cena as questões humanas. E é por isso, veja bem, o Plínio não foi um autor político no sentido de escrever peças políticas, de denúncia política, mas de denúncia social. E isso incomodava antes da ditadura mesmo, como você citou, em Barrela, que é uma peça de 1959, a peça só foi encenada e apresentada uma única vez, em 1959, e ficou proibida até 1980, para você ter uma ideia. Passou, então, antes da ditadura, ele já era censurado, e passou toda a ditadura censurada essa peça. Depois, quando ele vem com a navalha na carne, Dois Perdidos, Uma Noite Suja, e daí o Abajur Lilás, então fica proibido 10 anos. Então, porque o Plínio incomodava, e o Plínio causava nos censores arrepios, né? A censura, e eu digo da censura oficial, mas é possível falar também daquela censura não oficial, né? Que criavam todas as dificuldades para o Plínio fazer as suas peças, apresentar as suas peças. Na década de 80, os depoimentos que o Plínio deu, principalmente na TV Cultura, ele reclamava, e inclusive em depoimentos para o Museu da Imagem do Som de Santos, ele reclamava que a própria mídia, isso após censura, não abria espaço para ele. Se um momento ele reclamava disso, ele também não conseguia esse espaço até mesmo para a sua sobrevivência, né? É verdade, o Plínio foi proibido, é uma pessoa que foi proibida de trabalhar, de exercer a sua profissão. O Plínio, hoje a gente vê falar muito nessas pessoas que são indenizadas porque foram censuradas durante a ditadura, algumas recebem indenizações milionárias, né? Eu acho até que tem que se fazer justiça sim, mas, por exemplo, o Plínio, se tem uma pessoa que foi proibida de trabalhar, pela ditadura militar, foi o Plínio Marcos. E o Plínio jamais, eu acredito piamente nisso, se o Plínio estivesse aqui entre nós hoje e viessem com esse papo de indenização por cima dele, ele viraria as costas. Porque ele, como ele costumava dizer, ele dizia assim, ah, Plínio, quando lhe perguntavam se ele tinha sido muito perseguido, ele falava assim, não, perseguido é coisa de molenga, porra. Eu fiz por merecer. Eu jogava pedra, os caras, a censura me jogava pedra. Se eu mandasse flores para os caras, eles me jogariam flores. Ou seja, o Plínio tinha consciência de que ele incomodava aos donos do poder. Entendeu? O Plínio não era daqueles que ficava lamentando, ah, fui coitadinho e tal. Mas ele sofreu mesmo, ele foi proibido de trabalhar no teatro quando ele ia para o jornal, na imprensa. Ele era, sempre dava um jeito de... Davam, quando eu digo davam, é o pessoal lá de cima mesmo. Às vezes as ordens vinham de Brasília para ele ser colocado fora dos jornais. Aconteceu isso na Folha de São Paulo, aconteceu isso na revista Veja, está relatado no livro. Na televisão, então, ele nem passava mais perto, né? Quer dizer, não chamava o Plínio para nada, quer dizer. Então, houve uma perseguição mesmo... Era pessoal, é uma coisa que a ditadura pegou o Plínio para bode expiatório, entendeu? Então, qualquer coisa que o Plínio se movia, já vinha censura. Tá, mas assim, por um lado, ele arrumou bastante inimigos nas esferas de poder, mas ele tinha uma relação social no meio artístico, apesar de ele ter um gênio bastante forte, também muito intensa, né? As quantidades de amizades que ele fez e como essas amizades se mostraram a seu favor nos momentos mais difíceis da vida dele, também mostra que ele era uma figura bastante interessante nesse ponto, né? Tantos inimigos de um lado e tantos amigos do outro. Ele era muito generoso, Wilson. O Plínio era muito uma figura humana muito generosa. O Plínio ajudava pessoas que ele nem conhecia. Se tivesse uma pessoa precisando, ele ia lá, ajudava, mesmo, tirando do próprio, sabe, da própria sobrevivência dele. Isso, o livro, eu relato vários casos disso. O Plínio era uma personagem, uma personalidade de um humanismo que não está só nas peças dele, está na vida dele. E ele costumava dizer o seguinte, eu lembro até a voz dele no meu ouvido falando para mim, Oswaldinho, mais importante do que ter dinheiro é ter amigos, ele dizia, né? E é verdade, quer dizer, mais importante do que acumular coisa. O Plínio nunca se preocupou com isso, né? Ele se preocupava em viver a vida o mais intensamente possível e com esse olhar sobre o ser humano muito generoso, né? O Plínio era uma figura muito generosa. Ele ajudou muita gente e sem que soubesse, a gente ficava sabendo depois. Quando ele estava no auge com navalha na carne e estava recebendo um bom dinheiro pelos direitos autorais, ele destinou direitos autorais da peça da navalha na carne para salvar um ator, um jovem ator que tinha sofrido um aneurisma no palco e estava em tratamento, um tratamento caríssimo. O Plínio, o que ele fez? Foi na Sociedade Arrecadadora de Direitos Autorais e falou assim, olha... Dá o dinheiro, põe o dinheiro, o meu dinheiro põe na conta desse rapaz. Sabe, isso eu não conheço outra história parecida com essa no teatro, na música, em lugar nenhum, entendeu? Essa generosidade do Plínio é uma coisa comovente, era uma coisa comovente e é comovente ainda. Qual foi o início do seu contato com o Plínio? Eu conheci o Plínio, eu ainda estava morando em Marília, eu sou de Marília, interior de São Paulo. E ele foi logo em 68 levar a peça, 67, 68, levar o Dois Perdidos numa Noite Suja lá na cidade. E eu fazia teatro já em Marília, e mais alguns amigos lá, ajudamos a promoção da peça, enfim, fomos os anfitriões do Plínio Marcos em Marília. E daí ficamos amigos ali. Eu digo, ficamos amigos ali porque meses depois eu venho para São Paulo, me transfiro para São Paulo, mudo para cá para fazer a Escola de Arte Dramática e reencontro o Plínio. Daí eu fui trabalhar na redação da Última Hora, jornal Última Hora, e o Plínio era cronista lá. E daí a gente se reencontrou e daí foi uma amizade para a vida inteira, né? E nos últimos anos a gente, essa amizade... A gente se aproximou muito mais, né? Nos últimos 10 anos da vida dele, a gente esteve mais próximos. Oswaldo, o seu trabalho atual está como? Como é que está a tua vida artística e profissional? Eu trabalho, estou vinculado já há 10 anos a um grupo de teatro chamado Arte e Ciência no Palco. É um grupo que faz um teatro, como pedia o Bertolt Brecht, um teatro voltado para essa era científica, né? Essa era do conhecimento que nós vivemos. Então são peças que tratam de temas que vão da biologia, à física, à química, à matemática, enfim, mas sempre é o teatro ali, entendeu? É o teatro presente, o teatro refletindo a condição humana pela via do conhecimento. Por exemplo, uma das últimas peças nossas está em cartaz ainda, porque a gente continua apresentando, está no repertório, continua no repertório do grupo, é o After Darwin, que fala do Darwin, do Charles Darwin, mas embora mencione toda a teoria dele da evolução, né, e tudo mais, fala da relação dele com o Fitzroy, que era o capitão do navio Beagle, onde ele viajou. O Fitzroy era um homem muito religioso, embora também fosse um homem voltado à ciência, mas tinha na religião um objetivo maior da vida dele, era provar pelo conhecimento científico as verdades bíblicas, né? E o Darwin não embarcava nessa. Para o Darwin, o conhecimento não tinha nada a ver, não era para provar nada, nem a existência, nem negar a existência de Deus, por exemplo, né? Então é uma peça que fala de um conflito humano, um conflito entre Darwin e Fitzroy. É esse o teatro que eu estou fazendo agora, que já há 10 anos, e que me apaixona muito, porque eu acho que essa é a função do teatro hoje. Teatro hoje não é mais para divertir ou para discutir crise de casais, problemas, entendeu? Eu acho que o teatro hoje tem essa coisa também do conhecimento que tem que estar presente. Tem que ser de denúncia social, como fazia o Plínio, e de reflexão sobre esse mundo que nós estamos vivendo. Oswaldo, nosso tempo aqui já está se esgotando, mas eu queria pedir para você falar, se os ouvintes se interessarem, esse belíssimo livro que é a biografia do Plínio, como eles fazem para conseguir esse trabalho? Bem, o livro Bendito Maldito, uma biografia do Plínio Marcos, foi lançado pela editora Leia. Você encontra, o ouvinte pode encontrar em todas as livrarias, as principais livrarias, o livro está lá à venda. E se tiver alguma dificuldade, quem está, às vezes, está numa cidade aí à volta de São Carlos, cidade pelo interior, que não tem acesso a uma livraria, vai na internet e pode adquirir via internet, numa dessas grandes redes de livros, né? E para conhecer um pouco do trabalho do Arte e Ciência no Palco, esse trabalho que eu faço também, eu convido a uma visita ao site do nosso grupo, que chama Arte Ciência, sem E no meio, artescienciaNoPalco.com.br. Ali estão as informações do teatro, do grupo e tudo mais. Tá certo. Oswaldo, muito obrigado e parabéns pelo livro, que é lindíssimo. Obrigado, Wilson. Grande abraço, querido. Outro, um abraço. Contos fonográficos. O Craque Sem Glória, de Plínio Marcos, com Ana Magda Sacadauskas, Fernando Cruz. O Zé Carlos era um criolinho comum, naturalmente aos olhos dos outros, que quase sempre não têm olhos de ver o que vai atrás da fisionomia das pessoas. Para si mesmo, o Zé Carlos era um cara que podia ter feito e acontecido, mas deu crepe e acabou falando sozinho, se batendo contra os postes, escorando as rebordosas da vida, marcando bobeira e vagando sem rumo pelas quebradas do mundaréu. O Zé Carlos era um agoniado, um triste, mas antes de tudo, um disfarçado, que se escondia muito bem atrás de uma expressão serena e de um sorriso ingênuo. E com essas mumunhas, ninguém adivinhava a bronca que o Zé Carlos carregava dentro de si. Talvez muita gente que o conheceu, que falou com ele tudo, se espante e nem acredite que aquela doce criatura um dia tenha explodido, endoidado e botado para quebrar. Muito mais por desespero do que por estar picado de raiva. Mas a verdade é que até a araruta tem seu dia de mingau. E com o Zé Carlos não deu outra coisa. No momento em que não se segurou, virou bicho e fez desgraça. Claro que não foi de estalo que o criolinho quase pivete se embandeirou. Há muito tempo ele trazia a cuca fervida por 1.010 de jirico. E se o Pinta carrega consigo uma tucanação medonha, a desesperança e os cambaus, se nunca encontra pela proa a boa palavra, a mão amiga, um pedal, acaba mesmo de repente, por um quase nada, virando o fio. Pro Zé Carlos, a gronga se apresentou há muito tempo. foi quando ele, jogando seu futebolzinho por um timeco profissional de Araque, desses que existem aos montes no interior, tomou uma biaba sentida de um beque inimigo. Seu joelho foi pro beleléu. As cartolas do timeco fizeram visagem. Garantiram que iam cuidar dele e outros babados. Ele merecia. Era o cobra do timeco. Acontece que time de interior só vive por teimosia. Ou por remorso, ou por vaidade de algum coronel que, de tanto explorar o povão, enriquece e depois ajuda o clube da cidade, tentando assim ficar em paz com Deus e ainda se promovendo. Mas aquele timeco em que o Zé Carlos jogava não tinha colher de chá de nenhum majorengo. Se aguentava mesmo por teima dos cartolinhas. E não pôde garantir a situação para o Zé Carlos. É bem verdade que, enquanto o crioulo tinha contrato com o clube, a diretoria o escorou. Deixou o Zé Carlos dormir na sede, comer na pensão da concentração de graça, mas não pagou nem ordenado, nem médico pro criolinho. E assim que o contrato acabou, deram-lhe um passar fora. O Zé Carlos ficou na hora veja, entregue às traças, mordido de raiva e sem destino. Todas as suas saídas estavam colocadas no futebol. Nunca tivera a chance de ir à escola, de aprender um ofício nem nada. Nasceu sabendo jogar bola e nesse patuá se agarrou. Quando se entendeu por gente e achou que era hora de se cuidar a sério, deu tchau pro clube do seu bairro e foi tentar se arrumar num clube profissional. Fuçou no Corinthians, no Palmeiras, na Portuguesa de Desportos, no Juventus, no São Paulo e não teve vez. Seu corpo franzino não era recomendação para treineiro nenhum. E sem ter boca nos grandes da capital, o negócio era tentar o interior. Começou pelos clubes da primeira divisão e deu repeteco. A mesma mumunha. Seu físico atrapalhava. Não adiantava o Zé Carlos tentar fazer ver aos técnicos que o Jajá, do Barra Mansa, o Luizinho do Corinthians e tantos outros grandes boleiros que vestiam a gloriosa camisa da CBD eram do seu tamanho, tinham o seu peso e, no entanto, abafaram. Diante desse argumento, a resposta era sempre o esculacho. Que há, crioulo? Tu quer se comparar aos cracões? Daqui a pouco tu vai querer enganar que é o Pelé. Te arranca! E o Zé Carlos, sem chorar as pitangas, tocava pra frente, ia ruim dentro da roupa, mas ia certo, jurado de um dia voltar a fazer os donos do brinquedo e engolirem os desaforos. De tanto tentar, se arrumou num time da terceira divisão. Um miserê de fazer gosto. Casa, comida e roupa lavada. Grana? Nenhuma. Porém, pro Zé Carlos estava bom. Já era melhor do que nada. Dava pra curtir a ilusão de vir a ser um astro no futuro. Gente vive de ilusão. Sem ter no que acreditar, o homem naufraga. Fácil. E aí, o Zé Carlos se agarrava e remava sua catraia. Porém, veio o becão inimigo e a canoa furou. No virador, o Zé Carlos começou a se bater. No esquisito, a catimba é cavernosa. A lei do salve-se quem puder. E logrinho o criolinho se tocou. Tinha que se virar sozinho. E por ele mesmo era muito pouco, quase nada. Não dava nem para procurar médico. Na base do agrião, a tabuada reza que se não tem tu, vai tu mesmo. E o tu da fita foi um pai de santo. Mas também a macumba tem mistérios que não dá para entender. O macumbeiro, ao saber que tinha um jogador de futebol no terreiro, se assanhou e deu regalia pro Zé Carlos. Quando se inteirou da sinuca de bico em que o crioulo se encontrava, o pai de santo saltou de banda, não quis nem saber se a sorte do cliente ia feder ou cheirar. O Zé Carlos não era nenhum otário. Flagrou que, sem grana, os orixás da valia daquele pai de santo não faziam milagre. Saiu do lance e foi procurar se defender em outro lado. Mas a maré andava brava, a vida custando os olhos da cara e a fome se espalhando. O Zé Carlos azucrinado penou, penou pra valer. Viu de perto o buraco da lacraia e se apavorou. Viu a roupa e os sapatos se acabarem. Viu seu corpo começar a apodrecer e as perebas brotarem. Teve dó de si mesmo. Se sentiu um lixo. Perdeu a vergonha, pediu esmola. Se avacalhou inteiro. Até que veio a hora da razão. Sem querer, parou numa banca de jornal e começou a espiar as capas de revista. Em quase todas, Pelé aparecia. Era o rei do futebol, o Deus, o maravilhoso. E aquilo tudo soou para o Zé Carlos como uma ofensa. Ele se encabreirou. Olhando o retrato do Pelé, o Zé Carlos se abilolou. Reviu tudo o que viveu. Imaginou tudo o que Pelé viveu. Comparou as duas sinas, se sentiu lesado, sem lógica, achou que tinha sido passado para trás. Seus olhos arderam, um gosto de sangue lhe encheu a boca e o coração disparou. Queria uma fatia do bolo que, sem saber por que, lhe negaram. Ainda chegou a bochichar pro jornaleiro. É tudo uma questão de sorte, manja. Olha eu aqui e o Pelé aí. Sem entender, o jornaleiro deu uma dica. Pois é, Tem nego que nasce pra pastar e aí tem que morrer pastando mesmo. O Zé Carlos achou graça, mas não perdeu o ar sonado. Falou um troço que pro dono da banca pareceu piada. Tem disso. Só que eu não vou pastar. Bola por bola, eu era igual o Pelé. O que ele teve foi sorte e eu não tive. Mas não tem nada não. Amanhã tu vê esses jornais falando de mim. Desbaratinou, se afastou e sem fazer alarde, se atirou debaixo de um automóvel que passava em alta velocidade. Foi um choque violento. O Zé Carlos espirrou longe e já caiu estarracado. Seu corpo ficou boiando num lago vermelho de sangue. Sua alma foi falar com Deus. Mas nem aí o Zé Carlos emplacou. A notícia da sua morte não teve nenhum destaque e ninguém se doeu por ele. Agora conversaremos com o secretário de Cultura de Santos, Carlos Pinto, que foi um dos apoiadores desse ciclo sobre Plínio Marcos. Boa tarde, Carlos Pinto. Boa tarde, Wilson. Tudo bem aí? Tudo. Muito obrigado por aceitar nosso convite nesse especial sobre o Plínio Marcos. Oh, mas é um prazer falar de uma figura que foi praticamente um irmão meu, né? Falando em irmão, o senhor conhece ele desde da infância, né? O senhor pode falar um pouco dessa relação que o senhor teve com ele na infância? Veja bem, eu conheci o Plínio, eu tinha 8 anos de idade, e o Plínio na época estava com 10. Quem levou o Plínio lá para o Clube de Regatas Vasco da Gama para ser nadador foi um professor de educação física, que era dele, era meu também, que era o... que está na ativa até agora, está me dando um branco aqui, não estou lendo. Professor Euni Camargo. Então o Euni levou o Plínio pro Vasco, porque era vizinho dele lá de residência, ali no... na região onde eles moravam, na Ponta da Praia. E coincidentemente o meu pai me levou também nessa época pro clube para ser nadador, né? Nós fomos aprender a nadar e, enfim. Nessa época tínhamos um outro companheiro que é um advogado famoso aí, que é o Iberê Bandeira de Melo, que foi advogado de presos políticos e que é amigo nosso até hoje. Depois que a gente cumpriu nossa etapa lá, o Plínio ainda saiu da equipe de natação, antes de mim eu ainda continuei. O Plínio foi tentar jogar futebol na Portuguesa, no Jabaquara, que era o clube da paixão dele, né? E eu, quando larguei de nadar, fui ser jogador de basquete. Nós ficamos nessa época em que ele estava jogando futebol e eu jogando basquete, a gente ficou meio perdido. A gente se reencontrou depois em 59, quando ele apresenta o primeiro texto dele, que foi Barrela, né, no segundo Festival Nacional de Teatro de Estudantes, organizado pelo embaixador Pascoal Carlos Magno. Ele apresentou Barrela, foi o primeiro texto dele. O pessoal todo adorou o espetáculo dele, que para a época era uma coisa assim, violenta até, né? Porque ele já começava a denunciar a questão das prisões, né? Um problema que se insolúvel nesse país, né? Que segue até hoje, né? Essas coisas infectas onde eles se transformam em porões, né? Em coisas onde a dignidade humana é colocada assim no mais baixo nível. Depois eu fiquei acompanhando a carreira dele, né? Ele foi embora para São Paulo, teve em São Paulo, ele teve uma ajuda muito grande da Cacilda Becker, né? E de outros companheiros de teatro, e firmou a sua carreira até se transformar nesse grande dramaturgo que muitos o rivalizam até com Nelson Rodrigues como sendo os dois maiores dramaturgos do teatro brasileiro. Mas antes da ida dele para São Paulo, rolou muita água em Santos, né? Rolou, o Plínio teve uma época que ele trabalhava no Pavilhão Teatro Liberdade, que era um circo que tinha em Santos, e ele fazia lá o Palhaço Frajola, né? E foi lá que a Patrícia Galvão foi buscar para fazer um trabalho como ator numa peça infantil. E daí ele acabou seguindo a carreira teatral mesmo, né? Nessa época aí dos anos 60, 50 para 60, a Santos era uma efervescência cultural muito forte, né? Nós tínhamos grandes nomes da época, daí de uma cidade que tiveram projeções nacional. O Plínio chegou a conviver e viveu com essas pessoas. O senhor pode falar um pouco sobre isso? Não, nós tínhamos alguns pontos de encontro. Por exemplo, um deles era o Clube de Arte, que era uma entidade que funcionava ali na Ana Costa, onde o pessoal se reunia, né, para discutir. Então era um grupo, por exemplo, tinha a Patrícia Galvão, tinha Oscar Von Fu, tinha Miroel Silveira, Roldão Mendes Rosa, Narciso de Andrade, o irmão dele, o Nelson, que era artista plástico, a esposa do Oscar, a Gilberta Altran, que era figurinista. Enfim, ali se reunia uma certa nata, né? Santos, na verdade, sempre foi um celeiro de gente, né? Que saiu daqui e gente que veio criança pra cá e aqui se formou, o caso de Cacilda Becker, o caso do próprio Oscar Von Fu, o caso do Serafim Gonzalez, que é de Sertãozinho, né? Cacilda é de Pirassununga e Oscar é de Piracicaba. E se formou esse cadinho, assim. Pouca gente sabe, por exemplo, que uma das maiores atrizes do teatro brasileiro, que é Margarida Rey, ela é santista. E aí começou uma produção de talentos aí, né? Entre eles está aí Sérgio Mamberti, o irmão dele, infelizmente falecido, Cláudio. Aí você tem Jandira Martins, você tem Neila Torraca, tem o Nuno Léo Maia, enfim, tem uma. O Alexandre Borges, tem uma infinidade de pessoas que estão aí trabalhando, ou na televisão, ou no Teatro Profissional de São Paulo. São Paulo e Rio. Nessa época aí, logo após essa efervescência cultural, ela sofreu um baque com a ditadura militar, né? A ditadura pegou pesado em Santos, foi um dos lugares do país, talvez, onde a repressão foi mais forte. E o que aconteceu nesse meio tempo aí com esse celeiro de artistas? Bom, vê bem, a ditadura realmente, a cidade foi transformada em área de segurança nacional. Muitos de nós vivíamos mais, assim, meio que na encolha, e vários de nós fomos presos, o caso do Oscar, o meu e outros, né? Mas o pessoal continuou trabalhando. Acho que Santos formou um foco de resistência através dos espetáculos que fez, de contestação. E dessa época surgiram, por exemplo, surgiu a Jandira Martini, surgiu o Carlos Alberto Sofredini, surgiu o Nuno Léo Maia, e, enfim, uma trupe grande, a Lisete Negreiros, a Cleide Eunice, então o pessoal que está todo no teatro profissional. E muitos que faziam teatro não com a pretensão de seguir carreira, porque tinham outras profissões, né? Mas eu acho que a gente fez uma boa resistência aqui em Santos, com bons espetáculos. Tivemos muitos espetáculos proibidos pela censura, né? A gente estava com a censura sempre de olho, mas conseguimos fazer um trabalho que colocou Santos, assim, numa posição de destaque, principalmente no teatro experimental, um teatro de vanguarda, que colocou Santos, assim, numa posição muito boa no cenário nacional. E esse legado desses grandes artistas, inclusive o Plínio, qual é esse legado na atualidade? Veja bem, é um legado que nós reverenciamos até hoje, o caso do Plínio, o caso da Patrícia Galvão, do Roldão Mendes Rosa, que era um grande poeta, o Narciso, que era outro, e, enfim, o próprio Nelson Penteado, irmão dele, que também é um artista plástico, nós temos, enfim, a gente não esquece deles nunca, né? Porque tem o Maurice, né? Eu acabei não falando do Maurice Legiar, um francês que veio morar em Santos, que adotou a cidade e montou aqui primeiro o Clube do Cinema de Santos, que fazia sessões aos sábados à meia-noite com cinema de arte. Depois ele fundou a Cinemateca, que é um espaço que, apesar do falecimento dele, a prefeitura mantém até hoje esse espaço, né, da Cinemateca. Sim, o Santos tem um teatro amador aí hoje, na atualidade, já vem isso já há um bom tempo, bastante respeitado no circuito nacional. E o grande momento do teatro amador de Santos é o Festa. O senhor pode falar um pouco do Festa para nós? Está indo já com uns 53 anos de realizações, né? Sim. Foi uma coisa que foi criada lá no tempo da Patrícia Galvão, que depois eu dirigi esse festival durante 15 ou 16 anos, que é exatamente o período da ditadura. Agora, hoje, a cidade se ressente, assim, nessa área de espetáculos com mais qualidade, né? E que seja um teatro político, como a gente fazia, de denúncia do que estava acontecendo no país, né? Como é que estão os grupos que se apresentam aí na atualidade? Eu diria que não tem a produção que tinha lá nos anos 50, 60 e 70. Né? Se recente dessa produção e se recente é de uma qualidade maior, né? Porque hoje também muita gente foi embora para São Paulo para fazer teatro, para fazer cinema, para fazer televisão, né? São Paulo, Rio, são os eixos que chamam, né? E a cidade, na verdade, está com carência assim, de diretores de teatro que realmente chamem uma qualidade maior para os espetáculos, né? Tá certo, Carlos Pinto. Nosso tempo... E muito embora, veja bem, o pessoal esteja agora num processo de renovação e que eu acho que se seguir aí o planejamento que eles estão fazendo, a cidade volta a ocupar um dos melhores lugares aí no país nessa área. Tá certo, nosso tempo aqui é curto. Eu quero agradecer em nome aqui da equipe da Rádio Fiscar pelo apoio que a Prefeitura de Santos, o senhor e a Prefeitura de Santos deu para a realização da amostra, dando informações, material e o que nesse mês de junho aqui de 2010 houve uma movimentação cultural em torno do nome do Plínio Marcos aqui na cidade de São Carlos e em torno das universidades bastante forte. Então fica aqui o meu agradecimento em nome da Rádio Fiscar e de toda a equipe que atuou na mostra, no segundo ciclo Paracatu Zoom, o pensamento e a obra de Plínio Marcos. Muito obrigado. Eu é que em nome da cidade agradeço a vocês se lembrarem de um filho nosso que realmente é de muita qualidade, sabe, uma figura que a gente cultua aqui, que é realmente um dos grandes dramaturgos da nossa história e que realmente deixou a sua marca no panorama cultural brasileiro. Ok, muito obrigado. Um abraço, Wilson. Outro, tchau. Em prosa e samba, nas quebradas do Mundaré. Chegamos ao nosso derradeiro bloco de audição do álbum Plínio Marcos em prosa e samba, nas quebradas do Mundaré. Álbum gravado em 1974, em que Plínio Marcos vai relatando de maneira muito descontraída aí a história do samba paulista e apresentando alguns dos grandes compositores do samba paulista, no caso desse disco, Geraldo Filme, Zeca da Casa Verde e também Toniquinho Batuqueiro. Toniquinho Batuqueiro, que é quem nós vamos conhecer essa semana, cantando De Pirapora a Barueri, que é um tema tradicional, depois Ditado Antigo, Bloco do Chora Galo e, por último, uma faixa instrumental chamada Samba de Lei, sempre aí intercalada com grandes histórias de Plínio Marcos, aqui nos 95,3 FM, Rádio Fiscar, Paracatu Zoom, especial Plínio Marcos. O velho Silvério morava em Pau Queimado, um lugar aqui do interior de São Paulo onde só tem crioulo. Mas o velho Silvério era o maior festeiro de toda aquela região. Em Campinas, Tietê, Pederneira, Piracicaba, ninguém armava um pagode sem ir a Pau Queimado chamar o velho Silvério para tocar tambu. Tambu é uma espécie de dança de umbigada. Pirapora, ei, Pauliri. Pirapora, ei, Pauliri. Quem tem dinheiro vai, quem não tem que fica aí. Quem tem dinheiro vai, quem não tem que fica aí. Pirapora, ô, Pauliri. Pirapora, oi, Pauliri. Quem tem dinheiro vai, quem não tem que fica aí. Quem tem dinheiro vai, quem não tem que fica aí. E o velho Silvério, quando ia tocar tambu, fazia questão de levar toda a família. Do filho mais velho, que era o Zé Almofadão. Porque naquele tempo quem era chique era Almofadinha. Mas o Zé era muito grande, então era Almofadão. Até o neto caçula, que era o Tuniquinho. E todos tinham que ir de branco. O branco mais branco. O branco de anúncio de televisão. Na volta, o velho Silvério ficava na porta. E o crioulo que não tivesse coberto de poeira vermelha não entrava em casa. Que era sinal que não tinha batucado e envergonhava a família. O velho Silvério, quando fazia macumba, na hora grande ele parava usar tabaco só com os olhos. Ele olhava para um cacho de banana verde e o cacho madurava. O velho Silvério, quando batia a palma, os tatus saíam da toca trazendo cachaça para ele beber. Tem até uma cachaça com o nome de Tatuzinho, em homenagem ao velho Silvério. E aí foi que toda a família aprendeu as mumunhas do tambu, do samba e de mil e um pagodes. Mas um dia, o velho Silvério morreu e a família toda se dispersou. O neto caçula, o Tuniquinho, veio para São Paulo veio tentar sorte na cidade grande. Queria ser engraxate da Praça da Sé, mas os bons lugares desta vida já estão todos ocupados. Aí foi aquele entra, não entra, entra, não entra, entra, não entra. Ele teve que mostrar que era neto do velho Silvério, que era bom na pernada, bom na cabeçada, entrou na dentada, instalou a caixa dele ali, no pé do relógio da Praça da Sé, e ganhou o apelido de Ponteiro Caído. Mas foi ali engraxando bota de bacana e batucando na caixa que ele se criou e ficou sendo uma urutu de cruz na testa. Hoje, Tuniquinho Batuqueiro, um dos maiores batuqueiros do Brasil. Dá o seu recado aí, Tuniquinho. Mandei preparar o terreiro que já vem chegando o dia. Vou encorar meu pandeiro, preparar pra folia. Quando começar o pagode, pego o pandeiro, caio na orgia. Quando começar o pagode, pego o pandeiro, caio na orgia. No dizer de minha avó, sambador não tem valia. Samba nunca deu camisa, minha avó sempre dizia. Sambador não ganha nada, dorme na calçada, não cuida da família. Mandei preparar o terreiro que já vem chegando o dia. Vou embora meu pandeiro preparar pra folia. E quando começar o pagode, pego o pandeiro, caio na orgia. Quando começar o pagode, pego o pandeiro, caio na orgia. No dizer de minha avó, sambador não tem valia. Samba nunca deu camisa, minha avó sempre dizia. Sambador não ganha nada, dorme na calçada, não cuida da família. Mandei preparar o terreiro que já vem chegando o dia. Vou engorar meu pandeiro, preparar pra folia. E quando começar o pagode, pego o pandeiro, caio na orgia. Quando começar o pagode, pego o pandeiro, caio na orgia. Quando começar o pagode, pego o pandeiro, caio na orgia. Quando começar o pagode, pego o pandeiro, caio na orgia. Quando começar o pagode, pego o pandeiro, caio na orgia. Vamos de embalo, Tuniquinho. Ei, raiando o dia, ei, raiando o dia, galo cantou, porque chegou a hora. Vem a medida, vê meu galo quando chora. Galo cantou, porque chegou a hora. Vem a medida, vê meu galo quando chora. Galo quando canta é dia e alegria, vamos embora. Galo quando canta é dia e alegria, vamos embora. Chora galo, cantando chora, eu nesse embalo vou até rompendo a aurora. Chora galo, cantando chora, eu nesse embalo vou até rompendo a aurora. Ei, raiando o dia, ei, raiando o dia, galo cantou, porque chegou a hora. Vem a menina, vem meu galo quando chora. Galo cantou, porque chegou a hora. Vem a menina, vem meu galo quando chora. Galo quando canta é dia de alegria, vamos embora. Galo quando canta é dia de alegria, vamos embora. galo, cantando chora. Eu desembalo, vou até romper da aurora. Chora galo, cantando chora. Eu desembalo, vou até romper da aurora. Chora galo, cantando chora. Isso aí é parte da história do samba de São Paulo. Eu conto histórias. Histórias que eu vi com esses olhos que a terra de comer um dia, ou histórias que eu ouvi no buchicho das curriolas. Juro por essa luz que me ilumina que conto as histórias sem aumentar um ponto. Se algum talento eu tenho, porventura, é o de ver e ouvir a gente minha. Paracatu Zoom, especial dedicado a Plínio Marcos. Bom dia, Danilo, tudo bem? Bom dia, prazer estar falando com vocês, principalmente estar falando de um autor, né, que nos deixou esse legado tão maravilhoso aí, que é Plínio Marcos. Bom, e quem é o Danilo Alencar? Bom, eu trabalho na Universidade Católica de Goiás, hoje PUC, né? Até o ano passado era Universidade Católica, hoje nós somos PUC. Eu sou historiador. E dentro da Universidade Católica, eu entrei, nós temos uma coordenação que chama CAC, Coordenação de Arte e Cultura, e que trabalha com o segmento cultural, teatro, dança, música, e eu dirijo, fundei e dirijo um grupo dentro da universidade, que é o Arte e Fatos, oriundo do curso de História. Então, hoje eu ministro oficinas dentro da PUC e faço trabalho de montagens no grupo que nós chamamos de produção, com trabalhos mais de pesquisa e compromisso, né? Então, eu sou um diretor de teatro que vive efetivamente com teatro, né? No segmento teatral. Bom, Danilo, me diz uma coisa, e como que surge esse interesse, né? E até dentro um pouco disso, também contar um pouco do que é o grupo de vocês, do que afinal, qual que é o trabalho de vocês e por que vocês se aproximaram do Plínio? Bom, na verdade, esse grupo ele foi fundado, como eu disse anteriormente, em 89, dentro do curso de História que eu fazia. Então, ele objetivava mais as montagens de temas históricos, tanto que durante todo esse tempo, de 89 até agora, 90% das montagens são dramaturgias minhas, né? Às vezes em parceria com outros dramaturgos aqui do estado de Goiás, mas eu fiz primeiro uma experimentação com o Naum Alves de Souza, na Aurora da Minha Vida, que foi uma exceção, E depois, eu sempre tive muita curiosidade pelos meus anseios, pela identidade, pela forma como eu fui criado, minha família era uma família mineira, de classe média baixa, e com a obra do Plínio... De Minas, Danilo? De Tiros, Minas Gerais. Tiros? Ah, Tiros, conheço Tiros. É, e então assim, o que essa opção, e nem sei se foi opção pela vida do Plínio e a aproximação com as personagens que permearam a vida dele, né, que estiveram uma vivência prática, a questão do circo, desses elementos que estão à margem, né, sempre me chamaram muito a atenção. Então, uma vez, numa feira de artística, essas feiras de artesanais em São Paulo, eu tive em contato com uma das bancas com vários segmentos das obras do Plínio Marcos. E naquele momento eu falei, puxa vida, é agora ou nunca, porque aqui a gente não tem ainda assim um acesso muito grande com a dramaturgia dele. E acabou que eu comprei todas as obras e já conhecia, né, as mais tradicionais, Dois Pires da Noite Surva, Bagulho Lilás, enfim, né, esses mais clássicos, né. E numa leitura com o grupo do qual eu dirijo, que é o Artifatos, foi amor à primeira vista com o Balada de um Palhaço. A gente se identificou muito, nós fizemos uma leitura de mesa rápida e eu disse para o grupo, olha, custe o que custar, eu vou montar esse espetáculo. Pela identidade, né, no momento, na circunstância que o Plínio montou essa obra, que foi uma das últimas, ele escreveu em 86 no leito de um hospital. E então nós nos apaixonamos e eu montei, fizemos a leitura, montamos. Em seguida eu fui contemplado com uma lei que nós temos aqui, que chama Lei de Incentivo à Cultura, que é uma lei municipal, e também ganhamos o prêmio Miriam Muniz. Nós estamos com o espetáculo há 3 anos e meio, já somando aí agora, no segundo semestre, 18 estados circulando o Brasil. Já ele nos propiciou a obra, nos propiciou a montagem toda, né, esse acesso a vários festivais, a vários estados. Somamos aí quase em torno de 40, 50 premiações com o espetáculo, e acho que foi um prêmio dos dois lados, porque na verdade quem nos brindou foi o Plínio, né. Então em uma dessas situações, nós estivemos em Dourados, Mato Grosso do Sul, apresentando, nos pediram que ficássemos para falar um pouco da montagem com uma doutora especializada em Plínio Marcos. Ela ficou muito impressionada com a montagem e era uma pesquisadora. Então, cada vez mais a gente se apaixona pelo trabalho, tendo uma resposta da mídia, do público, é muito legal, sabe? Então, o acesso foi isso, foi entidade que partiu da minha parte enquanto diretor do grupo e enquanto, acima de tudo, cidadão que dialogo bastante com a obra do Plínio, tendo um entendimento dessas personagens, né, que ele criou e da vida dele, né, particularmente. Muito bem, querido, muito obrigado pela tua participação. E bom, e para entrar em contato com vocês, como é que faz? Olha, é arte _ fatos @yahoo.com.br, nesse celular ou no meu fixo na Universidade Católica, na PUC, que é 62 3946 1619. E com o maior prazer no que vocês, se vocês precisarem do projeto, de material, nós temos em abundância fotografias, reportagens, críticas, né? Enfim, porque a gente está agora mesmo no segundo semestre, é muito provável que a gente faça o FIT de Belo Horizonte, vamos fazer Florianópolis e vamos fazer também, fiquei sabendo essa semana, Cenas Contemporâneas em Brasília, que são festivais que respaldam bastante, né? Porque aqui o circuito é meio complicado aqui no Centro-Oeste. Hoje um pouco menos, né? Bom, mas a gente... Então eu vou estender um pouquinho a conversa. Vamos lá. Por que é complicado aí no... Não, é assim, na verdade, hoje nós temos, eu acho que isso é bem visível, principalmente a gente tem que dar esse crédito ao governo federal, nós dialogamos mais com esse país que é imenso, né? Norte, Sul, Nordeste, Sudeste, porque antigamente a coisa estava muito por aí, na região Sudeste, São Paulo, Minas. Hoje, com essas leis, facilita um pouco, mas até então se criava, ou se cria ainda, né? A gente não teve um avanço muito grande, esse bloqueio de diálogo entre essas regiões um pouco mais distantes. Quanto mais distante, mais difícil o diálogo. Então, isso vai se tornando mais difícil. Então, os guerreiros que botam a bandeira no punho e vai à luta, que vão conseguindo desbravar esses outros obstáculos, por causa que aconteceu ou está acontecendo com esse são raríssimas do balado de um palhaço, né? Então, é difícil, mas não é que as coisas não aconteçam, mas é um pouco mais difícil. É assim, por um paradoxo muito grande, se você chega aqui em Brasília, que nós estamos a 220 quilômetros, as coisas já acontecem de uma forma diferente, já é um outro acesso. Mas hoje, isto já avança bastante. Uma outra particularidade também, que vem ajudando, é que eu presido aqui em Goiânia a Federação de Teatro do Estado de Goiás, que é a FETEG, eu sou presidente. E a gente tem tentado buscar mais esse diálogo também e dizer, olha, Goiás está presente, não está presente só teoricamente. A gente tem produções aqui de altíssimo nível, sabe? Então, só essa dificuldade, mas que a gente acaba, quando a gente viaja, a gente dialoga, principalmente aí pela FETEG, a federação, a gente acaba vendo que essa dificuldade ela está em todo canto, né? Fazer teatro é muito difícil, né? Bom, e o que, que para fazer teatro tem que se tornar, por exemplo, uma das pautas, principalmente aqui na região, não só aqui como essa que eu acabei de falar para você, que a gente estava lá na Amazônia, né? É a criação, é a coisa do sustento, ou seja, a manutenção de grupo mesmo, do trabalho. Manutenção de coletivo. Exatamente, porque você vê muito curso, você vê muita coisa, muito curso de iniciação teatral, não sei o que e tal, e isso acaba dando em nada, né? Porque, na verdade, as pessoas não conseguem sustentar. Eu diria, você acredita que hoje, por exemplo, você falou do governo federal, dessas leis, desses editais, etc. Há uma outra perspectiva, já está começando a ter essa outra visão para a busca dessa manutenção? Eu acredito que sim. Ela não está acontecendo, ela começa a acontecer. Inclusive, nós temos um plano de gestão aqui, que uma das perspectivas e o que nós acreditamos em uma das nossas pautas como prioridade máxima é tentar esse diálogo com o governo público, não só de âmbito federal, tanto dialogando com o município e o estado, que é essa dificuldade da manutenção do coletivo. Mas eu acho que, como eu te disse, isso é mérito do governo federal, e se bem que há pouco nós promovemos aqui a FETEG promoveu uma mostra, primeira mostra de artes cênicas em Jaraguá, que é uma cidade do interior, e eu estava dizendo, se bem que isso é um paradoxo, porque na verdade isso é um direito que nós temos, o governo, e quem está pagando isso somos nós mesmos, né? Acontece que nós começamos a ter uma consciência maior, embora outros precursores aí já vinham há tempos tentando dialogar nesse sentido, e hoje a gente começa a ter algum resultado. Mas, na verdade, a gente está conseguindo o que é nosso, o que sempre foi, né? Mas eu acho que já há um avanço considerável e até as expectativas são bastante favoráveis e a gente acaba ficando um pouco mais otimista. Hoje, a gente ainda não consegue um projeto que venha contemplar a manutenção do coletivo, mas hoje você já monta um espetáculo com mais facilidade do que algum tempo atrás aí, né? Uma década atrás, duas décadas atrás. Mas, na verdade, a gente quer mais, né? Porque a gente precisa ter um cantinho. Eu me sinto privilegiado porque eu faço parte de uma instituição que tem uma estrutura a me oferecer. Mas 99% dos grupos aqui é no fundo do quintal, como deve ser aí também. Mas acho que a gente começa a sensibilizar essas pessoas. Eu fico um pouco otimista. Acho que o que tem que acontecer são esses segmentos de federações, de associações, de cooperativas, que são os porta-vozes dos artistas, porque o artista normalmente é um pouco complicado, embora tenha que mudar essa mentalidade também na negociação, né? mas acho que já avançou bastante. Eu sou um otimista. Muito bem, meu querido. E fazendo suas considerações finais desse nosso primeiro contato, que com certeza gostaria muito que você participasse de outros debates. Com toda certeza. E que aparecesse, inclusive, aqui em São Carlos, na Universidade Federal, né? E que a gente vá até aí também. Mas quais são as suas... seu recado final para o povo? Não, o meu recado final é que são essas iniciativas como da universidade aí, esses Danilos da vida, vocês aí e tantos outros aí, que a gente não perca essa paixão e essa cobrança em cima de um direito que é nosso, né? Eu acho que essa coisa de que desse caráter marginalizado do teatro, isso é coisa do passado, isso é lá para trás. E parabenizar vocês por estarem disponibilizando esse tipo de diálogo e colocar aqui o Danilo Alencar como cidadão à disposição de vocês, o Danilo diretor de teatro, a Federação de Teatro do Estado de Goiás totalmente à disposição para estarmos dialogando e também ser porta-voz da PUC, que está aqui totalmente aberta. Eu tenho uma articulação muito grande dentro da universidade para estarmos dialogando. Inclusive, nesse momento, a gente inicia um diálogo com a Universidade Federal do Estado de Goiás, com o coordenador que é o Alexandre, que é um baiano, que está aqui agora nas rédeas à frente do curso de artes cênicas, e tentar, eu acho que talvez a proposta da sua pergunta anterior, isso seja um dos principais motes, esses diálogos de região em região, e a gente se juntar. Está na hora dessa tribo estar junto aí. Um abraço muito grande para todos vocês e contem comigo. Tá legal, Danilo, um grande beijo e até a próxima. Outro para você. Maracatu. Bom, então vocês ouviram aí, né? Danilo Alencar, que é lá presidente da Federação Goianiense de Teatro, né? Que montou o Balada de um Palhaço. Ouviram antes o Lucas, com o material do Lucas, que preparou Mundaréu do quê, Marco? Mundaréu do... Nas Quebradas do Mundaréu, né? Depois, Contos Fonográficos com a Ana Sakadowska. Ana, um super beijo, muito obrigado. A gente demorou para descobrir o Sakadowska, né? Com as Sakadowskas, né? E esperamos você no Paracatu Zoom de quarta-feira. O Fernando Cruz, sempre parceiro do grupo Preto no Branco. Juntos os dois, então, Ana e Fernando fizeram Contos Fonográficos. Antes, vocês ouviram duas entrevistas. O Oswaldo Mendes, né, que foi um biógrafo do Plínio, que teve o lançamento do livro aqui em São Carlos, e também do Carlos Pinto, que já é o secretário de Cultura de Santos atual, um cara que ajudou muito a gente, inclusive, nesse trabalho. É presidente do ICATESP, ICACESP de São Paulo, e eles fizeram aqui o festival. E quem fez essa entrevista foi o nosso Wilson Moreira Júnior, que, aliás, foi a figura-chave desse trem, que a partir de um churrasco surgiu e tal, a ideia dessa conversa. E aí, Wilson, foi bom para você? Bem, foi ótimo. Eu acho que valeu a oportunidade de estar participando com vocês aqui do Paracatu Zoom, do pessoal da Rádio Fiscar, promover um artista brasileiro, cultura nossa, cultura urbana, moderna. Difundir um dos melhores dramaturgos, um dos escritores famosos da atualidade recente, né, já falecido, e preparar e mostrar para os ouvintes que quando a gente quer fazer alguma coisa, valorizar a nossa cultura, fazer alguma ação nós mesmos, nós podemos fazer. Uma questão que o movimento de contracultura dos anos 60, 70 falava é faça você mesmo. Nós fizemos e foi aí. Eu espero que os ouvintes tenham gostado. Bom, gente, então o Wilson Moreira Júnior participou, foi na verdade a figura central desse nosso ciclo, segundo ciclo, que agora também não tem mais essa história do ciclo ser anual, né? A gente não vai virar bienal, não vai ter nada disso, não vai virar edital, não vai virar, enfim, nada disso. Então, já estimulado até pelo resultado desse trabalho, que foi muito comentado, né? O Wilson quer falar. Uma coisa que deve ter, os ouvintes às vezes pensam que todo evento cultural necessita de um financiamento. Esse evento não teve financiamento de ninguém, teve os apoios de materiais, como material de divulgação, material do Plínio que Santos enviou, mas foi tudo feito por nós mesmos, sem dinheiro algum, só na batalha mesmo diária, né? Então é mais uma prova de que quando a gente quer fazer, nós podemos fazer. Aliás, precisa ser feito, né? A gente tava falando exatamente isso com o pessoal do Imagem e Som esses dias, que não dá para ficar esperando. É legal, óbvio, ter recurso, fundamental, pagar e tudo mais, essa discussão em torno da profissionalização da arte, mas você não vai deixar de fazer arte porque não tem dinheiro, enfim. Bom, e pensando nisso, agora surgiu já o terceiro ciclo Paracatu Zoom, né? Nem estava, não tem mais essa história de programação. A gente não sabe direito a hora que vai pro ar, mas a gente já vai começar, já começamos a montar. Surgiu a partir, inclusive, de uma conversa com o Paulo Betti, numa entrevista para Paracatu Zoom, que fez na carreira do Divino, do Sofredini, lá depois que chamou ele para fazer Cafundó. Eu cobrei o Paulo Betti para fazer um segundo Cafundó ou continuar esse trabalho de pesquisa e tal. E aí, nessa cobrança, é legal a gente cobrar os outros, mas ao invés de cobrar, então nós vamos criar o terceiro Paracatu Zoom, que chama-se Identidade Paulista, onde a gente vai dialogar principalmente com a obra do Antônio Cândido, Os Parceiros do Rio Bonito, e com uma outra coleção paulista que chama-se Terra Paulista. Então, o próximo Paracatu Zoom, terceiro ciclo Paracatu Zoom, Marco, o Wilson já está intimado, todo mundo, né, a participar, e chama-se então terceiro ciclo Paracatu Zoom, a Identidade Paulista. Provocar o Elvio aqui e os ouvintes, assim, não se esquecer dos caiçaras, as comunidades tradicionais do litoral paulista, que ainda estão aí firme e forte na sua produção cultural. Eu não só não esqueci, inclusive o Wilson já começou a pesquisar, tá bom? Já começou a pautar e a gente já vai fazer então. Gente, um grande abraço, muito obrigado por vocês terem ouvido, divulgado e principalmente o resultado, já tem gente baixando, né, um dia nós vamos parar com esse né? Um grande beijo para todo mundo, então até o terceiro ciclo Paracatu Zoom especial, agora Identidade Paulista. Um grande beijo, tchau! Um especial, obra e o pensamento de Plínio Marcos.